Você está ouvindo o último episódio de Tretas e Trutas. Episódio de Tretas e Trutas. Os nossos heróicos detetives se meteram numa grande encrenca quando encontraram o Goblin num galpão onde ficava a fábrica de salsicha abandonada. Depois de um duelo com dois capangas, eles se dirigem para conseguir a vida do Goblin, mas encontram ele e o seu fiel comparsa de touca cinza que tomou tiro na cabeça e por algum motivo não morreu, com um tanque cheio d'água no qual se encontrava Isabela Prefeita. Grávida! Oh, meu Deus! De quantos bebês? De bebês... Infelizmente, eles não avistaram o ultrassom por perto e não sabiam dizer o que vai acontecer. Eles vão conseguir matar o Goblin, eles vão descobrir que porra está acontecendo. Descubra agora, no season finale de Tretas e Trutas. Ô, louco. Ok, a gente tá no galpão, né? Ok, vocês estão frente a frente com o Goblin, o homem misterioso de touca cinza. O Tyler. E três... O quê? E três capangas que estão martelando uma caixa em volta do tanque d'água onde está a Isabela Prefeita. Cara, eu digo, mas é o Tyler com a voz do Bane do South Park, cara. É igualzinho. Exatamente. Mas, nossa, eu não posso falar disso agora. Mas eu já tava tipo, sim, vamos comentar o filme. Mas não. Isabela Prefeita está com uma mão faltando dentro do tanque d'água, ligada a um milhão de fios. Várias luzes piscam na parte de baixo do tanque. É um tanque de aço inoxidável, provavelmente Tramontina, porque você pode ver que a qualidade é impressionante. Sim. Nossa, é um verdadeiro metal brasileiro. Maldito metal brasileiro. Tipo Angra. Não, só isso, só. Tá. Vocês estão num momento de grande impasse. Tá, a gente tá quão longe da... A uns 12 metros. Tá. E o Goblin, por algum acaso, tá segurando o controlezinho que ele usou pra fuder o cu do Falcão? Sim. Falcão, você não quer usar o seu rifle pra acertar aquele controlezinho? Quero, é exatamente isso que eu ia falar. Ok, muito bueno. Sim. O que eu vou fazer? Estou mirando para o cuzone de... aparelhinho del culo de merda de... Okay, vocês estão de frente pro Goblin. Você vai pegar sua arma, então. Tá bom. Tá, a gente precisa de uma entrada triunfal. Então pega a ponta e fala: ei! Justo. Parado aí! Em nome da lei! James McMurro, Henrico Suave! Eu não esperava vê-los por aqui. Eu achei que estariam ocupados se tornando os novos heróis da cidade. É, o que a gente vai fazer? Agora. Eu imagino que o Sr. Tigarius tenha nos traído. É uma pena que ele não esteja conosco agora. É. É verdade. Também acho. Muito bom. Ele era um bom comparsa. É um brother mesmo. Mas ele tinha que morrer. mas ele disse que vocês traíram ele primeiro. Seu puto. Tu, hijo de puta. Nós tínhamos um plano e a nossa amizade com o Sr. Tigarius haveria de acabar cedo ou tarde. Agora que eu localizei a voz, tá difícil. Né? Não sei como que vocês não perceberam isso da primeira vez. A primeira vez que você falou, eu fiquei tipo, de onde essa voz, cara? De onde essa voz? Aí, tipo, tinha acabado, tava indo pra casa da Jô, tipo... Infelizmente, senhores, eu não posso deixar que vocês atrapalhem a última fase do meu plano. Os três homens colocam a última tábua, preenchendo, fazendo a caixa ao redor do tanque d'água. Tem quantas pessoas? Tem o Goblin, tem o cara de cinza. E mais três. Mais três caras. Sim. Eles estão todos armados até os dentes. Eles estão armadinhos, é. Armadinhos. O cara de cinza só tem um bastão preto exótico e os três estão com... Exótico. Com umas armas com eles. Tá, deixa eu pensar na frase de impacto pra gritar antes da gente começar a distribuir porrada. Ok. Você quer fazer essa? Você não lançou nenhuma frase de impacto até agora. Cara. Você consegue, cara. É, a gente espera. Goblin! Escute-me, Goblin! Seu reino del terror. Ele ativa o controle que causa terror no seu rabo. Me culo. Seu reino de terror acaba aqui, só pra completar o que ele ia falar. Ok. O homem de cinza avança pra cima de vocês violentamente. Calma aí. Eu recebi várias... Eu recebi mensagens que não importam. O homem de cinza avança pra vocês e... E ele, infelizmente, vai atacar primeiro, mas você pode acertar ele no caminho. Tá, Eu vou seguir a honra do clã MacMurro e vou usar meu chalele. Ok. Não, mas calma, ele não chegou ainda. Eu sei, mas tô equipando o meu chalele. Você tá vendo, antes da treta rolar, você vai botar o chalele em jogo aí. Exato, você vou tá sacar ele e botar ele em mão. Você saca o seu chalele e ele chega. E outra mão está no... Soco inglês. Caralho. Porque eu sou porradista ambidestro. Porradista, isso mesmo. Isso aí, cara. Você tá pronto, hein, Daniel? Tô pronto pra umas tretas. Vamos checar umas iniciativas. E você com certeza começa atacando. Porque eu sou um porradista ambidestro, filho. Você é. Ok, você vai dar uma chileilada nele. Com a Fúria Celta, vai ser a máxima combinação irlandesa possível. A sua Fúria Celta só funciona uma vez no dia. E você acabou de usar ela com é só uma os vez outros por brothers. Dia? É igual a do Falcão. Faz uma vez por episódio. Por como eu disse, uma vez por dia você acabou de usar. Droga. Então foda-se, fudeu, vai. Porrete. Porrete. Ok, você ataca o homem de cinza. Mas ele defende com o bastão e ataca você logo na costela, causando 2 pontos de dano e lançando um choque terrível que paralisa você dos pés à cabeça. Caralho, cara. Caralho, meu. E agora? Você cai no chão, tremendo como um bebê epilético. O senhor Goblin se aproxima. Nos vemos mais tarde, senhor MacMurro. Mais tarde, caralho. Se vocês se recuperarem, vocês podem tentar me impedir uma última vez. Mas eu duvido que você consiga, pois nós estaremos no grande portal das forças sobrenaturais desse mundo. Vamos! Tragam a senhora prefeita! Nós vamos para o Stonehenge! Que rolê, velho! Eles se dirigem para a lancha e carregam o tanque d'água enquanto vocês estão no chão morrendo de dor profunda. É terrível. Eles colocam o tanque d'água dentro da lancha. Eu não tenho um chicote mágico que eu posso lançar. Não, chicote mágico eu posso lançar e amarrar e puxar o cara. A gente não comprou um chicote. Uma vez que a caixa de madeira finalmente está dentro da lancha. Eu não tenho comprado o Goblin chicote. Aperta o botão mais uma vez e os três capangas caem no chão com uma forte dor no traseiro, aparentemente. Eles estão segurando a bunda e gritando muito. Parece terrível. Cara, todos eles têm implantes anais. Eles entram na lancha que começa a levitar no ar com jatos de chamas azuis e a lancha sai voando para longe. Uou. Senhor MacMurro, gente está se debatendo ainda? Vocês ainda estão se debatendo, mas algum tempo depois vocês recuperam a coordenação. Tá. E o seu cu para de doer. Senhor McMurro. Oh, seu som da anel tá foda. Isto é sobrenatural, senhor McMurro. Claramente. Isto são os alienígenas. Eles têm meus irmãos. São eles. Tá. Eles malditos alienígenas. Tá, a gente precisa ir para Stonehenge. E os outros três capangas, eles estão mortos? Eles estão se debatendo aí? Eles estão se recuperando também. Vamos matar eles. Vamos matar dois. Vamos amarrá-los. Não, vamos matar dois só pra botar um medo no terceiro. Daí a gente questiona o terceiro. Ok. Entendeu? Ok. Então a gente aproveita que eles estão tipo, ainda se recuperando. A gente pega o mais fraco deles. Exato. O que se parece mais fraco. Com certeza apanhou na escola. É. Qual dos três? Pra neutralizar eles são todos de colete, umas roupas militares e tocas, cobrindo o rosto. Tá meio difícil. Eles estão no chão ainda, não estão? Eles estão se levantando também. Tá, eu tento pegar o que tá mais no chão ainda e dar um tiro de meta na cara. É porque eles estão lá longe na lancha. Vocês têm que ir até lá. Ah, eles estão na lancha? Não, eles estão tipo. Vocês estão dentro do galpão, sim, logo na entrada. Daí tinha um caminho até a doca onde tava a lancha. Ah, então vamos correr até lá então. Ok, vocês correm até lá. Dois dos capangas se levantam, mas um está ainda no chão, se revirando, mas vocês não veem direito o que está acontecendo. Vocês vão brigar com os dois, né? Eu posso ainda dar um tiro de meta na cara do cara que está no chão? Tipo, ele está atrás desses dois caras. Então você vai ter que acertar entre eles e no cara lá atrás, se você quiser tentar. É, dá um chute, eu não sei como Se alguém for dar um tiro como esse, vai ser. Ia ser um chute, não um tiro, literalmente. Ah, não, um chute, ele tá muito longe. Ah, então tá bom. Então. A gente treta? Truta? Ah, acho que a gente treta. Hoje a gente vai pra Stonehenge. Tem um outro barco no pico? Não, não tem nenhum barco. Tá, antes de qualquer coisa, eu como duas barrinhas de cereal. Ok, você tá andando na direção deles? Comendo ou... barrinhas de cereal. Ok, você corre e come umas barras de cereais. Isso recarrega alguma vida minha? Me passa umas aí também. Você tem 10 no seu bolso? Ah, eu tenho 10 também, é verdade, eu comprei, esqueci. Tá me indicando barrinhas de cereal. Bom, tchau. Passa umas aí, meu. Qual é, velho? Vai te vocês faltar? Vocês estão recupera correndo. Vida, barra de cereal? Vocês recuperam um ponto de vida pra cada barra de cereal comida. Vocês podem comer uma por turno. Porra! Droga. Não, cara, eu tiro três da embalagem ao mesmo tempo e vi os três na boca. Você pode passar três turnos mastigando. Ok, os homens que vêm na direção de você devagar falam... Puta, velho, vocês também sentiram uma puta dor no cu? Mas que porra foi essa? Caralho, velho, o que era aquilo? Você tava com dor no cu? Nossa, meu cu tá doendo muito. Nossa, puta que pariu, velho. Ah, claro, sim. Eu ignoro as reclamações do cara e sento uma no queixo dele só pra botar eles no lugar deles antes de a gente ter uma conversa. Ok, Você acerta uma mais ou menos no queixo dele, porque a gente estava comendo barrinha de cereal, causando 2 de dano. Daí eu aponto e falo... Pega ele pela garganta, senhor McMurro. Pego. Ah, não, já foi meu turno. Você vai pegar ele pela garganta? É, foi o que a gente ia falar. Onde eles foram? Eles falaram pra onde eles foram, tá ligado? Não, é tipo... Qual é a informação que a gente precisa tirar desses caras nesse momento? A gente pode perguntar se eles têm, se tem um barco reserva. Com certeza ele deve ter um barco reserva por aqui. Então eu pego um deles pelo pescoço. Tá, você pegou um deles pelo pescoço. E falou... Você tem pra assustar ele primeiro. Tá, ele está assustado. E daí eu uso meu charme de londres. Você tem um barco reserva. Você não parece muito charmoso. Mas ele fala... Não tem barco reserva não. Só tinha esse. Não tem um helicóptero? Não tem nada. Gente... Veio todo mundo em um veículo. ele foi embora. Como vocês couberam? Como... Tinha tipo 10 pessoas aqui. Era uma Defender, velho. Os caras têm maior grana. Que culpa eu tenho? Cabe todo mundo. É um ótimo automóvel. Então vamos pegar esse carro aí. Onde foi o Defender, então? Ela foi embora de volta. O motorista levou. Tá, então dou uma cabeçada nele só porque eu tô frustrado. Um homem lá atrás no chão começa a gritar muito. Ele grita muito, muito alto e reclama e grita filho da puta. Ah, filho da puta! Vocês olham e veem que ele está enfiando uma faca no próprio cu. Ah, que pesado ficou de repente, horrível, o clima ficou meio pesado. Usa sua sonda anal, vê se você capta alguma coisa. É verdade, vê tá. Vê se eles têm sondas anais. É, tipo, eu consigo... exato, vai, eu uso minha sonda anal. Você rola tipo um midi. Boa, boa. Você eu usa sua sonda anal. Mas dessa vez eu uso com, tipo, eu estou... Com boas intenções. eu uso, tipo... concentrado, tipo, ressonando com o universo. Virando assim. Com a sonda. E aí eu uso a sonda. Porque você usa a sua sonda anal, você percebe a presença de exatamente todas as pessoas que você tá enxergando, mas muito borrado e horrível, ela parece que não tá funcionando direito, tá meio ruim. Mas não tem relação nenhuma com as outras sondas? Impossível. Não, você não percebe nada de diferente, exceto que você não tá... Não é a mesma... frequência, você não enxerga as coisas tão claramente como antes, entendeu? A gente tem que ver o que esses caras têm no cu, velho. O homem no chão arranca um aparelho metálico de dentro do próprio reto. E daí ele fala: Pain, no more! Eu pegaria o aparelho, mas tá sujo de bosta e sangue. Não quero encostar naquilo. Ok, senhor McMurdo. Você encostando aquilo? Eu faço isso. Beleza. São seus semelhantes. Graças, eu compreendo, senhor McMurdo. Não precisa hablar nada. Então eu pego o negócio e começo a analisar. Ok, você analisa. É só um aparelho muito estranho, você não consegue dizer. Mas é humano? Hã? É humano? Como assim? Ou é alienígena? Ou ele é alienígena? É um aparelho de metal, você não sabe dizer quem fez. Okay. Não vem com made in... Nem se ele usa a sagacidade dele? Pra não. Sagar alguma coisa? Não. Sagar. Bom, guarda essa birosca no bolso aí. Ok. Ok, e... agora você tem uma sonda extra. Yes. Louco. E não tem... Você tentar usar sua sonda com essa sonda, será que não dá uma mega sonda? Eu posso tentar me comunicar né? com esta com sonda. Com o universo, tipo, às vezes ampliar seus poderes. Sim, eu quero me comunicar com esta sonda. Como, testes. Você usa sua sonda anal, então? Sim. Nada, a mesma coisa. É, nenhuma percepção exótica. Maldición. Tá, a gente precisa ir pra Stonehenge. Então... Não tem nada, como a gente chegou aí? A gente chegou com o nosso carro. De lowrider. De lowrider. É verdade. Okay, vamos pegar o lowrider de mama suave. Mama suave. Não quer dar uma fuçada no galpão, ver se a gente acha alguma coisa, alguma pista? Nossa, não tem pista, não tem, né? Sabe pra onde a gente vai, né? Vazaram. Exato, não tem o que perguntar pistas, dos caras. Então vamos pegar o lowrider e vamos pro aeroporto. Vamos. Por que a gente vai pro aeroporto com um monte de arma? Nós somos policiais. A gente vai ter que comprar arma lá, tá ligado? A gente não pode viajar no avião com tipo uma 12, um rifle, uma Magnum, um soco inglês, um porrete, uma faca. Como é que eles vão e de... duas pistolas, tá ligado? Qual é a distância até Stonehenge? É outro continente. Ah, então é realmente é realmente o Stonehenge. Stonehenge. E eles vão de lancha. Voadora! É óbvio. Caralho. Ah, não sei que a gente compre armas lá, né? Mas falta que a gente tem nossas armas signature com a gente. É. Será que a gente consegue descolar um jato particular? Tem celebridades em Feliz Deserto? Tem algumas. Então eu ligo para minhas pras celebridades. Eu tenho... Você acabou de chegar. Foi transferido faz uns dias. Eu ligo para as minhas celebridades. Ai, ai. A gente pode falar com o Vargas. Fala, ei, Vargas. Liga pra uma celebridade. Chaves vai pro Acapulco, tá ligado? Tamo trocando de continente. A gente tá indo pra fazer uma viagem. Um episódio especial em Stonehenge. Eu achei essa a ideia mesmo, cara. Falar isso pro Vargas. Desenrolar essa ideia pro Vargas aí. Então vamos pegar o Lowrider. Vamos, voltar pra DP. E resolver essa treta na DP. Vamos pingando até DP, cara. Chegou. Cara, mas assim, o Vargas não vai querer dar um avião pra gente. É mais fácil a gente dar um de pagar de louco. Colar no aeroporto. E pedir um avião. Pediu um avião? Pois! Esse avião é meu agora, daqui. Tá bom. Vamos fazer isso? Tá, né? Aí a gente entra com as nossas armas que se foda, cara. Tá. Tem algum aeroporto particular em Feliz Deserto? Tem um aeroporto, mas não tem aeroporto particular. Certo. A gente pode colar no aeroporto de Feliz Deserto, com o Lowrider, e tentar colar nos hangares onde tem aviões. Bom, se bem que nem eu nem você sabemos pilotar um avião. Ei, quem disse que eu não sei? Você sabe? Sei. Podem tentar, vai que dá certo. É bom, sua coordenação é muito boa. Às vezes. A gente então... sequestra um piloto, mano. Ou isso também, boa ideia. Então a gente pode colar no aeroporto, colar no hangar, onde tem os aviões particulares. Acho ótimo que a lei e o crime pra gente não há diferença, não cara. Não há diferença, cara. Somos canhões soltos, cara. Canhões soltos. É, então a gente pode fazer isso, a gente cola no hangar. Vê alguém que tá consertando meio com um avião assim. Pegar um avião que tá sendo consertado. Okay, pega um avião que tá de oficina. Boa. É verdade. Pega um avião que tá de boa e funcionando, cara. Não quero quebrar e morrer no meio do caminho, tá ligado? Justo. A gente cola no hangar onde tem aviões particulares, a gente pega, rende um piloto, fala parado em nome da lei. Uh-huh. FDDP, né? É, sim, sim. FDD. FDDP, tá certo. Não, DPFD. É isso, exato. E daí... leva a gente pra Stonehenge. Pousa ali mesmo. Mas é isso, cara. A gente cola no aeroporto por trás, assim. Pela porta por dos fundos. Pela porta dos fundos do aeroporto. Porta dos fundos do aeroporto. E aí a gente vai escondido atrás dos hangares pra ver que... Pra a resolver gente essa porra. Vai procurar aviões particulares. Ok, pra onde vocês vão então? Não, pro aeroporto. Vocês vão pro carro, então. A gente vai pro isso, carro. Pro carro. Pro carro, pro Lowrider. Daí a gente liga a suspensão hidráulica. É. Uhum. Pinga. É. Sai de rolê pingando. Exato. Okay. Vai até o aeroporto. Exato. Ok, se sai de rolê pingando. Eu gostaria de lembrar, enquanto a gente tá pingando e ouvindo Cypress Hill, porque sim, agora foda-se, a gente não precisa mais estar na quebrada pra ouvir Cypress Hill, foda-se, agora sim, Cypress Hill até o final. A gente aproveita e come barrinhas de cereal. No caminho até o aeroporto. Porque aí... Todas elas. Toda. Eu não preciso de todas, eu só preciso de 7. Eu preciso de... 21. Eu preciso de todas elas. Ok, vocês estão na estrada então, no carro, pingando e ouvindo Cypress Hill e comendo barra de cereal. Exatamente. Eu tenho todas as minhas vidas agora. Vocês param quando avistam um homem com um avião parado no meio da estrada. Ele parece muito triste. Olha só. Cabisbaixo. A gente para com o carro. É, você, muchacho, passa esse avião pra cá. Quê? Nós somos a polícia e nós precisamos desse avião agora. Eu só comi o Magnum 44 e falo, passa essa merda. Pô, essa merda, passa ela. Tá bom. Toma aqui a chave, ele entrega a chave do avião pra você. Tá funcionando? Eu acho que tá. Por que você tá cabisbaixo do lado desse avião? Não sei, rapaz. Eu tava voando, deu uma fome, eu resolvi dar uma paradinha, ver se eu acho algum lugar pra bater um rango, sabe como é, né? Não sobrou nenhuma barrinha de cereal. Vocês não têm nada pra comer aí, não? Não sobrou nenhuma barrinha de cereal. Eu tenho 3 barrinhas de cereal. Dá uma barrinha de cereal pra ele, cara. Pô, você ia ser de boas, né? Uma barra de cereal aí. Pode ficar. Do que é a barra de cereal? Morango com chocolate trufado. Oh, essa é da boa, hein? Natural mesmo. Essa é saudável. É de cereal. Eu acho que ela recupera a vida até de ser tão boa assim. Um ponto. Um ponto de vida. Ok, ele come as barras de cereal. Gente... As 3? Ele pegou 3 barras de cereal. Folgado, ele... Caralho, velho. Tá com fome, ele parou um avião pra comer, velho. Vai se fuder, cara. A gente é polícia, não é escambo essa merda. Ok, ele tá mastigando barras de cereal. Eu dou um tiro pra cima pra assustar ele, só pra ele sair correndo que nem um filho da puta. Ok, ele tá muito assustado, mas ele tá de boa. Daí eu dou um tiro do lado do pé dele. Assim. Mas tá bom. deixa ele. Ele tá saindo, assim. Não, vou. Falou, não. Não, vem. O senhor pilota aviões? Óbvio. Óbvio que sim, é seu avião. Ok, entra ali. Vamos a Stonehenge. Pra onde? Pra Stonehenge. Mas pra que você quer ir pra lá, rapaz? Porque temos uma urgência policial e você, cidadão, tem que respeitar os detetives. Isso que ele disse. Ok, ele entra no avião. E vocês entram também? Também. Ok. Ele se senta na cabine do piloto e fala... Tá bom, né? Para Stonehenge! Ele liga o avião e decola rumo à Inglaterra. Vocês querem fazer algum passatempo enquanto vocês estão viajando? Eu vou... Montagem. Mas a gente treinando. Treinamento, eu já treinando. Vocês estão treinando? Tamo. Porque essa é a luta das nossas vidas. Uhum. Ok, como que vocês estão treinando? Eu tô fazendo a parede. A gente tá fazendo simulações pra ganhar experiência. Eu tô... Simulações. Eu tô carregando um tronco nas costas enquanto o Russo tá treinando com tecnologia. Tá bom, vocês estão treinando há muitas horas. Nossa, foi bem bacana. Ganharam 6 pontos de experiência. Yes! Tudo a gente vai longe agora. Treinamento. Louco, 146. Vocês ouvem alguma coisa apitar violentamente na cabine do piloto? No porra da cabine do piloto. O que está acontecendo aqui? Eu acho que acabou o combustível. Tá acabando, isso aqui é combustível, não é? Tá, eu vou procurar ver se tem paraquedas. Ok, você procura pelo avião paraquedas. Você não acha nada. Nenhum? Não, até lá no fundo do avião. Você vai olhando, não tem nenhuma coisa que pareça paraquedas. Nenhum bote? Fazer que nem Indiana Jones? Você acha um bote? Vamos fazer que nem Indiana Jones. Vamos tascar o Indiana Jones, cara. Onde a gente tá exatamente no mapa? Ele não sabe. Ele não sabe, cara. Quantas horas até Stonehenge, muchacho? Tipo, você tá perguntando pro cara? Aham. Ah, eu não sei, rapaz. Eu tirei a soneca, eu acordei agora. Sabe como é, né? Foi difícil. O senhor estava fazendo uma barulheira aí atrás, mas eu acabei pegando no sono, não, né? Não, eu não sei como é. Olha pra fora da janela, ver se tem mar ou terra. Ok, você olha e é terra. Vocês não estão em cima do mar. Tá, pelo menos isso. Ou das duas uma, ou a gente já chegou lá, ou a gente não saiu do... de Feliz Deserto. De Feliz Deserto ainda. Enquanto vocês olham pela janela, o piloto abre uma grande caixa de onde ele tirou a mochila de paraquedas, põe nas costas e fala: pô, falou aí, foi um prazer, hein? E ele abre a porta e pula. Pula atrás dele, Daniel. A cabine está tomada por um monte de vento e ninguém consegue ouvir nada direito. Vamos pular atrás dele, cara. Vamos, eu vou fazer a Indiana Jones. Não tem cara. Nada ainda na caixa. A caixa ainda tem um paraquedas. É. Foi uma ótima legal. Pergunta essa. Parece que você está até jogando RPG. Legal. Tá. Você tem um paraquedas? Daniel, você pega o paraquedas. Tá, porque falou. Eu preciso. Porque eu tenho mais habilidades manuais. Então eu consigo, tipo, pegar o cara no meio do ar. Tá, beleza. Boa. Eu visto o paraquedas. É nóis. Tá. Eu pulo do mas você vai comigo, cara. Porque se eu. Ou, aliás, a gente, em vez de pegar o paraquedas, a gente podia só se juntar e pular ou também, a gente pode, né? O cara sofrer. Mas é. Será que a gente deixa o cara ir embora ou a gente... Não, foda-se, eu vou pular atrás dele. Exatamente, vamos fazer ele sofrer. Vou atrás desse cara. Eu tinha pensado, tinha uma solução muito mais fácil pra isso. Porque a gente tá fazendo modo difícil, mas não. Vamos fazer do modo difícil. Essa é a season finale. Exato, tá ligado? Exato, tem que ser cheio de empolgação essa merda. Foda-se, vai. Ok, vocês pulam do avião, então. Sim. Ok, vocês pularam do avião, caindo a milhões de quilômetros por hora. Muito vento e uma barulheira, várias lágrimas nos olhos, tipo quando tá frio e tem vento, essas coisas. Mesmo, né? Tô sem goggles nem nada. Ok. Foda-se. Você vai tentar agarrar o cara. Uhum. Deixa eu puxar sua ficha. Você felizmente tirou um sortudo 19. Caralho. E agarra o piloto. Eu digo mais, você não só agarrou, como você pegou ele e ainda flipou no ar. Uhum. Assim, vocês estão girando violentamente e o cara tá falando: filha da... O que é pobre? O que você tá fazendo? Ei, seu... Tu, hijo de merda, por que, que você planejou tudo isso? Isso aqui é tu culpa. Cara, você não dá discurso. Desapontou o bagulho e larga ele de você lá. Você tá trabalhando para o Goblin, foda-se usted. E aí eu abro o paraquedas dele visto. Eu posso fazer isso? Quê? Um pouco contraindicado abrir o paraquedas não. E depois desistir. Não, quer dizer, tipo, ele tira eu abro a fivela do paraquedas dele pra tirar dele. Eu tiro o paraquedas dele. Ok, vocês estão numa luta violenta no em pleno ar. A sua brutalidade é quanto mesmo? Ah, não. Ops, é 6. É 6. Você tirou um 2 e o homem consegue se desvencilhar de você. Você ainda tá agarrando um braço dele, mas não consegue tirar o paraquedas. Ah, eu tento de novo. É a única opção. Eu não tenho mais opção. Esse dado vai ter que rolar bem, cara. Você falha em conseguir o paraquedas do homem, caindo a trilhões de quilômetros por hora. Foda-se, mais uma vez. Queda violenta. Daniel, chega aí. Você ainda não abriu seu paraquedas. Ele acerta um murro na sua cara, dando 2 de dano. Caralho, velho. Caralho. Ok, eu vou correndo. Eu vou voando na direção deles. Ok, a sua coordenação é quanto? Nossa senhora, é 5. Você consegue chegar neles e agarra o pé do cara. Sim. Boa. Eu pego e faço o seguinte então. Eu puxo a perna dele, emendo a inércia pra dar um soco no saco dele. Bem boa. Uhum. Você acerta um soco no saco do piloto, causando 3 pontos de dano de contusão. E cadê Suave? Hã? Suave, onde ele tá? Agarrado. Então tenta pegar agora o mal dele, agora ele tá tipo... Agora enquanto ele está tonto... Okay, o homem está segurando o próprio saco, sentindo muita dor e gritando. Vocês mal ouvem por causa do vento nos seus ouvidos. Nossa, é muito violento isso. A gente deve estar chegando muito perto do chão, cara. Você consegue agarrar o paraquedas, mas os braços dele estão segurando o saco, então tá bem difícil de tirar, porque é uma mochila. Eu uso toda a minha brutalidade pra, tipo, puxar os braços dele e soltar. Ah! Você quer arrancar os braços dele como o Chewbacca? Não arrancar, mas, tipo, tirar os braços dele do saco dele pra ele poder tirar a mochila, entendeu? Você tira as mãos do homem do saco, afastando os braços dele com toda a força. Você vai tentar de novo, né? É. Você consegue, finalmente! Ah, meu Deus! No último segundo! Pobre inocente no ar, caindo em queda livre. Nossa, louco, finalmente, fudeu, cara. Você veste o paraquedas e os dois fazem uma dança acrobática no ar. Tururu, vocês abrem o paraquedas tururu, e caem num campo tururu, verde. Tururu. Ao seu lado, um fazendeiro está olhando com alguma curiosidade. E cadê o cara que caiu com a gente? Ele está teloso assim, nosso lado? Ele tá. É um cadáver no chão ali perto. Tá, o cola e dá um chute nele só pra... Ok. Vocês estão, então, de frente para um cadáver destruído de um homem que caiu lá de cima, direto no chão. E o fazendeiro continua de boas assistindo vocês, sem falar nada, porque ele está estático. Eu colo no fazendeiro e falo, ei, fazendeiro, onde a gente está? Na fazenda. Ele fala inglês? É um RPG da Disney. Todos falam a mesma língua. Yes. Legal. Mas ele tem um sotaque em inglês? Boa, Daniel. Não. Droga. Eu fazendo em que parte do mapa, senhor fazendeiro? A parte rural. Senhor, que país estamos, senhor? Qual é o país? Inglaterra, né? Ahá. Ok. Okay, senhor fazendeiro, você tem um automóvel? Ah, eu tenho uma caminhonete, né, tá meio velha, né, mas é boa, a caminhonete velha é que aguenta as coisas, né. Eu tiro a insígnia da polícia e falo, somos a polícia de Feliz Deserto, eu quero sua caminhonete pra tarefas policiais, e tudo isso com charme irlandês. De onde que você é? Feliz Deserto. E onde fica isso? Nos Estados Unidos. Ah, vocês estão meio longe de casa, né? É, nós temos jurisdição de acordo com o tratado de Tordesilhas. Bom, o senhor vai me desculpar, eu sou meio simprão, né? Eu não sei muito dessas coisas. Não, pode deixar conosco, não se preocupe. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho aqui. Pode ir lá, eu não tenho a chave mais, mas eu, se o senhor souber fazer ligação direta... Você tem uma coordenação mil. Eu sou americano. É verdade. Ok, vocês seguem em direção à caminhonete que está ao lado da casa do fazendeiro. A mulher do fazendeiro sai de dentro da casa com bolinhos. Vocês querem bolinhos? Sim. Ok, cada um pega um bolinho. Está muito delicioso. Obrigado, eu como senhora. Dois bolinhos, porque é exatamente o que vai me curar dois Ai, pontos de vida. Olha só que bonito. Quanta saúde, né? Come bastante. Graças. Rapaz saudável. Graças. Eu pego um bolinho e boto no meu bolso. Pra levar okay, pra mais tarde. Você leva um bolinho no bolso. Eu pego todo o resto dos bolinhos que a tia tá levando e boto no meu bolso. Do meio fala, foda-se. Oh, graças, senhora. Ela tenta puxar a bandeja de você e todos os bolinhos acabam caindo no chão. É uma pena. Tudo, já era. Isso foi com muita sede. Pode, merda. Então vamos pra caminhonete. Vocês vão até a caminhonete. Não tem chave, ela tá muito velha. Faz a sua ligação direta. Sim. Ok, você tenta fazer uma ligação direta na caminhonete e obtém tremendo sucesso. Yes. Você devia ser um verdadeiro bandido numa vida passada. Apenas mexicano. Vocês ligam a caminhonete. Pra onde vocês vão? Stonehenge? Eu abro o Google Maps. O Waze e procuro. O seu celular não pega aqui, é outro continente. Ah, eu pago as tarifas, não tem problema. Não tem como pagar pago as tarifas aqui. Joga dinheiro pro ar, toma, empresa telefônica. Pega o meu dinheiro. Tragam as tarifas. Dirijo o caminhonete perto do senhor e vamos perguntar pra ele onde fica tá. Stonehenge. Ok, vocês passam por cima de toda a plantação desse pobre fazendeiro com a caminhonete, uh-huh. Arruinando a colheita Sim. daquele ano. Sim. Vocês param ao lado dele. Senhor, por favor, congelo. Filho da puta, que você fez, velho? Trabalho policial. Onde fica Stonehenge? Lá. Obrigado. Chegou na direção que ele apontou. Ok, vocês seguem pela estrada... E a gente destrói o resto, dando zerinho. Exato, né? A gente faz um 8. Vocês dão um 8 na plantação, arruinando completamente... Não, e antes de ir, você dá uma derrapada só pra preencher o 8. Ok, vocês acabam com a vida desse pobre casal rural, de fazendeiros inocentes. Sim. Vocês seguem pela estrada pra direção onde o homem apontou. Por muito tempo. não passa em nenhum Stonehenge. Eu como um bolinho. Estava uma delícia. Você vai busca no bolso do seu negócio e come um bolinho. Não, de repente o céu escurece. Uou. Subitamente. Uou. É como a mais escura das noites. Caralho. Usa eu olho pra cima. É, eu uso a minha sonda. Você sente ele ao seu Oi. Lado. E aí. A gente dá olha. Pra, já dá pra ver claramente agora. Tá? Melhorou muito sua sonda anal. Louco. Muito bem. Nosso caminho, cara. Então, não, eu olho pra cima, o que que tá acontecendo? Você enxerga um pilar de luz longe no horizonte, bem pro lado oposto pra onde o senhor apontou. Porra. Vamos lá, então. Filho da puta. Dá um cavalinho de pau e vambora. Dá outro zerinho, vários zerinhos. Vocês dão vários zerinhos e seguem na direção oposta, mas vai demorar muito. Felizmente, parece que nada está acontecendo. O pilar continua lá e o céu continua escurecido. Vocês estão cada vez mais próximos. Mas quando vocês chegam ao lado do pilar de luz, ele está fora da estrada. Ao seu lado só tem um monte de plantações e cercas de madeira. É muito distante da estrada do pilar de luz? Você não sabe dizer porque você não sabe qual o tamanho do pilar. Então a gente entra no meio das plantações, foda-se. Vocês passam por cima da seca, entrando no meio da plantação, arruinando tudo. Várias espigas de milho caem dentro do carro. Eu dou mais alguns zerinhos. Você dá vários zerinhos. E chegam numa floresta onde o carro não pode mais seguir em frente. Vocês quase batem numa árvore. Certo. Ainda bem que quase. Quase. Bom, então vamos lá, cara. Vamos, senhor McMurro. Eu tenho que deixar alguma coisa aqui, cara. Eu tenho muitas coisas em mim. O quê? Algo, tipo, ou minha Magnum ou minha 12. Deixa lá Magnum. Vou deixar. Lá Magnum? Vou deixar lá Magnum. Vambora. Ok, você larga uma arma no carro e segue em frente num bosque escuro. A noite está tenebrosa e vários barulhos sinistros. O pilar de luz ainda está lá? Vocês não podem ver porque o bosque é muito denso. Tá. Então vamos seguindo, cara. Vocês seguem em frente e encontram um urso! O quê? Sim, um urso terrível e preto. Tem ursos na Inglaterra? Ele parece tem, muito feroz. Você usa sua charme irlandês? Fique puto como um irlandês e berre não, para não o vou, uso. Não vou desperdiçar minha fúria celta nele, cara. É verdade. É, meu. A gente sai correndo do urso. Não, cara, ursos não, correm muito, cara. Eu sou gordo, tabagista e alcoólatra, tá ligado? Ai, eu tenho uma caralho. 12, vou dar um tiro de 12 nele, cara. Ok, você dá um tiro de 12 no urso. Com a sua coordenação 5. Droga. Acerta na testa do urso. É um cadáver de um animal tesouro da nação que está morto ao lado de vocês agora. Eu pego e arranco uma unha dele para guardar como memorabilia. Ok, você a muito custo arranca uma unha. Uhum. Guarda no bolso? E você. Não. E antes você se banha com o sangue dele. É verdade, eu faço desenhos elaborados no meu rosto okay. com sangue de urso. Você está com a face coberta de símbolos de guerra com sangue de urso. Eu tô tipo o coração valente. Coração valente do urso. Exato. Vocês seguem em frente pelo bosque e as árvores se tornam cada vez mais esparsas até que vocês chegam num bosque aberto. Num bosque não. Num campo aberto. De longe vocês podem ver um grande pilar de luz emergindo do centro do Stonehenge. Aham. Boa. E olha que a gente nem precisou usar o Waze. Tá bom. Boa. Vamos. Você querendo pagar as tarifas. Foda-se as tarifas. By the books. Vamos lá. Ok, vocês correm em direção ao Stonehenge. Vocês chegam cada vez mais próximos e veem que no centro do pilar de luz está a Isabela Prefeita, deitada e grávida, com uma enorme pança em cima de um altar improvisado. É a caixa onde ela veio. Ao lado dela está um homem de capuz verde e, mais afastado, um homem de capuz cinza. O homem de capuz verde, o poderoso Goblin, tem um grande Goblin. Punhal feito de... Acerta aquele punhal. É isso que eu faço. Eu tô descrevendo. Ah, não, eu descrevo o punhal. Feito de ossos de algum animal que vocês não conseguem distinguir. É um urso. Ele está prestes a esfaquear a barriga da senhora Isabela Prefeita. Nossa. Mete o tiro e eu falo frase de impacto. Tá. Okay. Então é isso. Eu meto o tiro. Exatamente. Você vai usar o seu rolê especial? Pode ser o que, Rico? É, porque já que os caras não morrem com tiro na cabeça, melhor usar isso pro pessoal. Você utiliza sua habilidade especial acertando as mãos do. Com que arma? Com o rifle. Acertando as mãos do Goblin, que se desfazem em centenas de pedaços sangrentos. O punhal cai no chão e ele olha aturdido na direção de vocês. E naquele que ele olha a ponto e fala: parado em nome da lei, seu puto! Boa. Trabalhei em equipe. Da hora. Boa. Um high five. Porque isso foi da hora. Ok. O Goblin olha muito, muito impressionado. Ah, senhor McMurro, você finalmente chegou até aqui, mas se vocês pensam que vão impedir a minha glória, vocês vieram apenas testemunhar o meu sucesso. Vamos correr atrás dele e iniciar a treta, cara. E sentar bifa okay, em todo mundo, vocês cara. Correm até ele. Chefão final, mano. Mas o homem de capuz cinza entra no seu caminho. Ele tem o bastão nas mãos. Ele é muito perigoso e terrível. O Goblin não tem mãos, né, mais? Não, tá bem destruído. Ele não pode usar as... Beleza, bom, pelo menos não dá pra usar o controle, eu não sou cu. Aham, uhum. É verdade. É verdade. Então, mano, vamos nós dois contra ele, a gente consegue sempre evitando... Sim, cara. Configuração irlandesa, soco inglês e porrete na mão. Configuração irlandesa. É, cara. Isso aí, velho. Modo de batalha irlandês. Exatamente, cara. Leprechaun, daí tipo, você se transforma assim e ganha um chapéu verde e atira arco-íris do mal. Ok. Vamos... O primeiro é o senhor homem de capuz cinza. O segundo é o McMurro e o último é o Falcão. Merda. Ok, ele ataca vocês. Ele ataca o McMurro com o bastão, acertando na cara. Na cara? Dando apenas 2 de dano. Acho que você se mexeu bem na hora, por sorte. Cadê o lápis? Tô. Graças. Agora você bate nele. Eu bato nele. Seu turno. Com meu porrete. E fúria irlandesa, celta. Você usa a fúria celta e... Numa combinação acerta sangrenta. Acerta ele com o porrete magicamente, causando 6 pontos de dano. Isso aí. E eu grito... Você tá dele. Todo sangrando de, sim, de sangue de urso. É verdade, sou coberto de sangue de urso, cara. Eu estaria muito assustado se eu tivesse... Eu tiro a unha do urso do meu bolso e chacoalho assim. Você acerta ele na cara, jogando ele no chão com toda a força. Uhum. Quando ele se levanta, o capuz está caído. E ele encara o Senhor Suave com olhos sanguinolentos. Você reconhece este homem? É o seu irmão perdido, Johnny! Mas metade da cara dele é a cara de um robô! Caralho, estou surpreso. Johnny! Juanito! Johnny! Eres tu, Johnny? Sim! Eu agora sou um robô! Johnny, sou teu irmão, Johnny! Que sace aqui, não pode fazer isto, Johnny, que está fazendo? Só os fracos derramam lágrimas. Caralho. Ele ataca você com o bastão, atingindo você no joelho. Golpe baixo, Johnny. Causando 2 de dano. Não, Johnny. Mas ele estava impressionado, porque ele descobriu que o cara é irmão dele. Verdade. Johnny. Por quê? O Sr. Goblin se aproxima com as mãos esfrangalhadas. Sim! Eu peguei o seu irmão. Ele estava tentando me deter, mas agora ele é o grande androide Lobinho. Lobinho, acabe com esses dois! O Lobinho se prepara para um novo ataque, mas é o turno do McMurro. Se fode. Tipo, ele bateu no suave, então ele teoricamente está de costas para mim. Não? Ele é um androide, ok? Tá. Você vai tentar dar um soco na nuca dele. Você pode tentar, e daí o dado dele vai dizer se ele vira a tempo ou não, entendeu? Então é isso aí que eu vou fazer. Você tenta soco dar um... Mas, e a minha rodada? E a minha vez? Você estava surpreso, sua rodada ainda é surpresa. Ainda surpreso. Damn. Emoções custam turnos. Essa é uma lição aprendida a duras penas. Sim, cara. Você acerta um soco na nuca dele, causando 2 de dano. tirei 1 com a fúria celta. Ok, ele está cambaleante. Agora é o turno do Senhor Suave. Sim. Yes! Mete chumbo nesse puto, cara. Cara, não, é meu irmão, velho. Ele não é o seu irmão, mas ele é um robô, cara. Mas eu não posso fazer isso, tem então, algo dentro... Então pelo menos eu tiro nos joelhos dele, pra ele parar de correr e bater nas pessoas, cara. Beleza. E aí a gente tira esse porrete da mão dele. É, exato, cara. Então esse porrete tá foda, cara. Não tem... E se a gente... E se nós dois nos jogarmos nele, a gente... Aí... Ele é um robô, cara! Ele tem a força de 5 gorilas. Então a gente atira, eu atiro no joelho dele. Ok, você erra o seu tiro. Nossa, dramaticamente. Você tá atordoado. Eu estou atordoado. É o meu irmão, é o meu irmãoito. Ele ataca o senhor McMurro. Porra, mano, só eu, cara. Ele nem ligou pro tiro do irmão dele. Mas McMurro se defende com o Shlele. É o seu Shlele. Shlele. Shlele. Então eu vou com o Shlele na cara dele, velho. Com toda a minha fúria. Você acerta a cara dele, causando 4 pontos de dano na fúria celta. Ele cambaleia com metade da cara amassada, porque é de metal. Legal. É o seu turno. Vou de novo, vou pra mesma tática. Só que eu tô com a minha pistola, né? Você acerta o joelho dele num dramático vintão, esfacelando o joelho do seu pobre irmão robô, causando 5 pontos de dano. Boa. Agora ele não consegue mais andar? Agora ele tá, tipo, meio torto. Agora você acertou outro joelho, cara. Não, vai pra cima dele pra pegar o negócio. Ele já tá meio atordoado, você consegue pegar o bastão dele. Tá. Eu tento neutralizar ele pra pegar o bastão. Aproveitando a atordoadeza dele. Exato. Você aproveita a atordoadeza dele e imobiliza o pobre robô. Pobre robô. Boa, cara. Ok, e agora? E agora? Você tá lá segurando ele. Não, o bastão da mão dele. Eu tiro o bastão da mão dele. Ok, você tenta tirar o bastão da mão dele, mas toma um choque furioso, causando 2 pontos de dano. Ai, que merda. Tá, então tenta quebrar o braço dele pra ele, tipo, soltar o braço dele. Você tenta quebrar o braço de um robô. É, cara, irlandeses, mano. E falha miseravelmente, mas ele continua imobilizado. Eu tento de novo quebrar o braço dele. É o turno dele agora. Foda-se! Eu falo com... Falha em escapar. O que você fala pra ele? Eu falo com ele. É. Irmão, o que está sendo? Por que, quando que isso aconteceu? Por que está fazendo isso? Eu sou o futuro. Você precisa parar agora, hermanito. Precisa parar. Eu tento distrair ele. Cara, peraí, eu tô atrás dele neutralizando ele, né? É, eu vejo se tem alguma chavezinha de liga e desliga na nuca dele, alguma coisa do gênero, tá ligado? Algum não, botão. Não tem. Vai saber, é robô, né? O que mais que você vai falar pra ele? Nada? É o seu turno agora. Eu dou um soco no estômago dele pra ele ficar mais de boa, assim. Estômago, ele é um robô, ele nunca vai ficar de boa, cara. Eu atiro no outro joelho, então. Cuidado pra não acertar o meu joelho, cara. Eu tô logo atrás dele. Ei, eu sou bom de tiro, cara. Tá. Eu atiro na mão dele, então. Melhor. Ah, eu atiro na mão dele. Você acerta a mão dele. Yes. Causando 3 pontos de dano e lançando o bastão muito longe. Muito bem. Pega aquele bastão. Eu Mas, pego. Tipo, quando ele tentou encostar no bastão, deu choque ou tipo, ele deu choque que ele bateu com o bastão nele? Não, quando ele tentou encostar no bastão. Independente do lugar que tava o bastão. É. Ah, às vezes talvez... Bom, você pode ir lá. Fluidos escorrem dos membros esfacelados do pobre homem-robô. Aí agora eu preciso falar com o meu irmão, eu cara. Eu largo o Mr. Roboto no chão. É, e aí vai lá pegar o negócio enquanto que eu falo com ele aqui. Mr. Roboto. Meu irmão, Rony, o que aconteceu? Por favor, conta-me. O que é esse futuro? Qual é esse plano? Você falou Rony. Rony. É tipo Johnny, só que em espanhol. Sim. Rony. Ah, tá. Só confirmando. Eu não tenho sentimentos. Sou um robô. Mas o que aconteceu? Eu sei que você está dentro de você, Johnny. Eu sei que dentro de você está uma persona boa e como sempre você foi. Johnny está tremendo, tentando se mover para atacar você, mas você enxerga uma lágrima escorrendo no seu rosto. Caralho. Ah, Johnny, meu irmão, conta-me o que temos que fazer para parar o Goblin. Quem é o Goblin? De repente, um tentáculo se enrola na cabeça do pobre robô Johnny, esmagando sua cabeça e acabando com a sua vida de robô. Eu não What? Sei se estão Ele está completamente destruído. De onde veio esse tentáculo? Vocês seguem o tentáculo até o braço do Goblin. Que merda. Que merda. Vocês nunca vão me deter. Eu sou muito esperto e eu faço planos muito bem. Vocês, não, não vai dar, cara. Tipo, eu sinto muito. Goblin, retira tua máscara, tu infeliz. Vamos acabar isto agora. O Goblin... O Goblin usa seu segundo tentáculo, que sai do seu segundo braço e arranca a máscara. Ele é, na verdade, um sinistro alienígena! Eu sabia! Eu sabia que esta merda! Eu sabia! Eles existem, cara. Eles existem, maldição! Ele... cresce enormemente, rasgando todas as suas roupas e virando um perigoso alienígena cheio de tentáculos. Merda. McMurro, escute-me. É o final. Este é o final. Nós temos que tentar derrubar este monstro. Então, eu vou ser comido por ele. E eu vou matá-lo por dentro. Ele tem uma boca gigante? Não, ele não tem uma boca gigante. Ah, então esquece o McMurro. Esquece o McMurro. Ele não é tão grande assim. Ele é praticamente dois dele, assim. Ok. Ele é tipo uma cabeça bizarra com um corpo meio torto e 4 tentáculos. McMurro, foi um prazer enorme te conhecer. Eu tenho a frase perfeita pra... Isso acaba agora. Eu tenho a frase perfeita pra iniciar essa treta, tá ligado? Eu pego minha 12... Dou uma armada, tipo, com uma mão só, tipo, Terminator. Uhum. Eu olho pro monstro. É hora da treta, truta. Ok, rolando iniciativas. Primeiro é você, depois você, depois ele. Tiro de 12, pra começar. Essa foi a melhor rolagem de dado de todos os tempos. O Goblin começa porque ele tirou 6, você depois porque você tirou 5 e o Falcão é o último que tirou 4. Caralho, nossa, cara. Que bosta. O Goblin te ataca com uma chicotada de tentáculo. Te ataca quem? Eu ou Falcão? Você, o McMurro. Sim. Mas você se abaixa no último instante. O tentáculo dele varre o chão com um golpe fortíssimo, jogando várias gramas para todos os lados. Caralho. Atrás deles, o pilar de luz ainda está erguido e Isabela Prefeita ainda está grávida e inconsciente. Agora é a sua vez, é o seu turno. McMahon. Tiro de 12. Você tenta um tiro de... Você, que não é muito bom em tiros, tirou um 2 no tiro de 12. Ah, só pra saber, sabe como é que é, né? E o poderoso Goblin se desvia do tiro. E agora é o turno do Suave. É, eu saco mi rifle. E eu vou atirar nele. Você atira nele com um tiro violentíssimo, causando 6 pontos de dano. Boa. O poderoso Goblin tenta atingir você com um tentáculo mortal e acerta, causando 4 pontos de dano. É um muito poderoso e incrível. Merda. Tô não, tô sim. Que merda. Agora é o turno do senhor McMurro. Tenho apenas 10 de vida. Vou de... Puta, e todos os nossos barreceiros vão ficar com aquele filho da puta. Uhum. Merda. Enquanto você tá de vida? Eu tô com bastante ainda, tô com tipo 29, tá ligado? Meu, eu acho que eu vou ficar lá atrás e ia ficar atirando de longe. Faça isso, cara. Eu vou pra cima com o meu Shillelagh. Shillelagh? Porretar esse filho da puta. Shillelagh. Você vai pra cima do Goblin com um Shillelagh. E atinge ele causando 2 pontos de vida com a Fúria Celta. Caralho, é uma pena. Que merda, cara. Pelo menos ainda estou furiosamente celta, tá ligado? É, então eu me distancio, eu vou mais pra trás. Okay. E atiro de longe com o rifle no cara. Na você cabeça. Ele tem, como ele é um chefão, é bom a gente perguntar isso. Ele tem algum ponto alguma luminoso? Alguma coisa que parece mais... Que dá crítico? Não, alguma... não. Nada que pareça mais delicado que o resto? Só a cabeça dele é diferente do resto do corpo. Então eu vou dar uns tiros na cabeça, então. Ok, você dá uns passos para trás e acerta um glorioso tiro na cabeça. Yes. Causando 8 pontos de dano. Isso aí, mano. Vamos fazer um ataque combinado, cara. Tipo, atiro com... Este filho da puta sequestrou minha irmã, muchacho. Eu vou matá-lo e transformá-lo em picadinho. Picadilhos. Picadilhos. Atira com o seu rifle na minha direção, daí eu soco a bala com o meu soco em inglês pra ele ir mais rápido acertar. Nossa, cara. A gente fazer tipo um limit break. É, exato, vamos ver se isso funciona. Avisa quando ele estiver quase morrendo, avisa a gente pra gente vai fazer um limit break. Essa porra, cara. Ok. Calma, o que vocês vão fazer? Nada que importa agora. Exatamente. Ok, é o turno do Goblin que ataca o senhor McMurro, causando 4 pontos de dano. Porra, mano. É o seu turno, McMurro. Meu turno, McMurro. Soco inglês ou porrete. Eu ainda tenho uma faca no meu bolso, né? Acho que... A faca do cozinheiro, do chefe. É verdade, você tem a faca do chefe. É, cara. Eu lembro do chefe e suas boas ações dando frango pra gente. Eu pego a qual faca. Qual chefe? O chefe. Qual? O chefe, cozinheiro. Como que ele chamava? Chefe? Ah, Enzo! Enzo? Enzo o quê? Eu já... Ah, não lembro. Tipo, Matsubaribup! Matsukeli! Daí eu pego a faca do chefe e lembrando todos os bons momentos que eu tive com ele, eu tento esfaquear ele na clavícula que nem um bom prisioneiro. Caralho. Ok, você ataca o Goblin e atinge ele causando 5 pontos de dano. Boa. Enfiando uma faca bem no pescoço desse animal perigoso. Ele berra. É, ele berra. Exato. Porque ele perdeu todas as propriedades da fala quando virou um monstro. Tá, seu turno. Então, eu continuo. Eu continuo atirando. Você atira novamente no Goblin. Mas ele se desvia no último segundo. É um perigoso demônio alienígena. Ele ataca você com tentáculos que se esticam para sempre. Putz. Causando... Merda. 2 pontos de dano. Tudo bem, mas não foi tanto assim. Ok, é o turno do Sr. McMurro. Aquela adaga cerimonial explodiu também ou... Tá no chão. Tá no chão? Pega ela, Denis. Eu vou atrás dessa adaga cerimonial. Ok, você sai correndo atrás da adaga. É o seu turno, então. Eu atiro. Você atira nele... Cover me! Causando 1 ponto de dano apenas. Ó, tá? Tá bom, bastante. Ele começa a ficar muito vermelho e trêmulo. Ele está muito nervoso. Ele vai lançar o ataque especial dele. Vai virar a forma final dele. É, exatamente. Ele ataca você de... Uou! Ele ataca você de volta! Nossa, ele ataca você de volta com muita força, mas você escapa no último segundo da atacada mortal. E é o turno do McMurro. Você finalmente chegou até a adaga. Sim. É uma adaga feita de ossos estranhos e lapidada há milhões de anos, parece. Essa adaga agora é minha. Você pega a adaga. E eu vou apunhalar ele que nem um prisioneiro. Ok, você corre na direção dele. Mas ele joga você para longe com um golpe de tentáculo. Merda. É uma pena. Merda. É o turno do Senhor Suave. Atiro de novo. Vida, né? Não. Atiro de novo. Você atira novamente... Eu tenho mais 2 balas. Tá, a última bala antes daquele bagulho. Causando 1 ponto de dano no Goblin. Ele está cada vez mais furioso. Fumaça começa a sair dos seus olhos. Ah. Ele é muito nervoso mesmo. Cara. Ele ataca o Senhor Suave com uma tentaculada mortal. Causando 5 pontos de dano. Puta merda, cara. Eu tenho mais 3 só, cara. Vixe. Eu vou tentar apunhalar ele de novo, daí a gente faz aquele bagulho. Você tenta apunhalar ele novamente e acerta o Goblin, causando 6 pontos de dano. E essa faca tem algum efeito peculiar nele? Ou não. É só uma faca normal? É só uma faca normal. Perdi. Quer dizer, não tem nenhum efeito peculiar nele. Você tá bem em cima dele e ele segura você com um dos tentáculos. É, agora é a hora de fazer aquele bagulho, cara. Ah, eu acho que agora é a hora. Acho que ele tá morrendo, cara. Ele tá morrendo, Rony? Agora, cara. Ele tá morrendo bastante pra gente fazer um ataque combinado, outro especial. Ele não pode falar, mas a gente vai tentar, porque... Porque tem 2 balas, tá ligado? É. Isso segue. Eu posso tentar mais uma bala, você bate ele mais uma vez, aí na minha última bala a gente faz isso. Beleza. Bom, atira no tentáculo dele porque ele tá me segurando. É, então eu tô atirando no tentáculo dele. Você atinge o tentáculo dele e o tentáculo explode, causando 2 pontos de dano. Uou. Uhul. Ele está muito nervoso, mas eu um novo tentáculo muito... nasce logo no mesmo lugar. Ah, filho da puta. É o turno do Goblin, que ataca o McMurro com toda a força, causando 7 pontos de dano. Mano. Ele está muito poderoso agora. Quem poderá deter esse perigoso monstro alienígena? A gente. É o seu turno. Meu, é porretada chaleilado. Você dá uma chaleilada, mas ele bloqueia o seu golpe com um tentáculo. Caralho, velho. Agora, você já tá na sua última bala? Eu tô na minha última bala da M24. Aí o resto é só a Natasha. Quer tentar o ataque combinado? Vamos. A gente vai lançar um limit break louco de combinação. Você vai achar um jeito de rolar esse dado. Não sei como vai funcionar, mas ele basicamente vai tirar o rifle dele. Peraí, mas antes eu vou olhar na escopeta, no momento de tensão, assim, eu vou ver as coisas em câmera lenta. Aí eu vou olhar pela escopeta. Aí eu vou falar assim: What an ugly ass motherfucker. E aí eu vou atirar. E aí. A bala vai tá indo em direção, o Daniel vai olhar de canto de olho e assim. Eu vou pegar meu chaleiro e eu vou bater a bala pra ela ir mais rápido ainda na direção do Goblin. Exatamente. Com o meu chaleiro. Porque isso vai fazer mais rápido ainda. Vai. Mais rápido ainda. Ok, você atira na direção do Sr. McMurro. Isso pode dar muito errado, cara. Que explode a adaga na mão dele. Porra! Que merda, fudeu. A adaga não, o Shillelagh. Explodiu. O Shillelagh está em pedaços. Você perdeu essa arma, infelizmente. Se não, fudeu. Né? Nossa, a gente mandou muito mal, cara. Isso foi uma péssima. É o turno do Goblin que ataca o Daniel. É tipo igual um RPG que às vezes você vai. Nossa, agora eu vou fazer um negócio mais foda, ele vai morrer. Aí ele não morre, tá ligado? Tipo, porra. Cara, isso foi a pior ideia. Usando 4 pontos de dano. Nossa, cara. Se fudeu, cara, Shillelagh. Eu perdi meu Shillelagh. É o Shillelagh. Seu turno novamente. Entendeu? É. Eu desisto dessa ideia. Eu vou esfaquear ele de novo, tá ligado? Ok. Você. Uou, totalmente crava a adaga na cabeça do Goblin. Caralho. Causando 6 pontos de dano. Caralho. Fúria. Celta. Tipo carro. O Goblin está com a adaga fincada na cabeça, em pânico e desespero. Ele está muito furioso. É o turno de Henrico Suave. Agora é pistolinhas. Pistolinha, meu. É. Saca a Natasha. Vamos saca embora. As duas, cara. Faz tipo Matrix. Eu tenho outras? Você tem a Helena, cara. Não, a Helena já é... Ah, eu peguei a Helena de volta? Você pegou as duas de volta. Ah, você então... tem as duas. Então você vai, eu vou... Vai, na... tipo... Então eu olho pras duas e faço... Vai Natarra. John Woo, velho. Natarra, Helena, vamos trabalhar até a morte. Você atira na direção do Goblin e atinge os dois olhos dele. Ô, louco. Ele espirra um sangue preto e fétido para longe. A adaga se torna um negócio melequento que derrete sobre a cabeça do Goblin. O sangue dele é derretedor. Ele está tremendo muito melequento e desaba no chão. Ele morreu? Ele está morto. Yeah, pá, pá, pá. Vocês correm para um high five e quando olham ao redor percebem que Johnny Suave Robô está de pé andando na direção de Isabela Prefeita, sem não. cabeça, não. todo cambota e mancando muito, porque ele só tem meia perna. Eu corro na direção dele e tento dar uma voadora do Zangief, de duas pernas nas costas. Um dropkick nas costas. Sinistro para parar ele no meio do caminho. Você corre na direção do robô, mas ele está muito próximo. Você atinge ele nas costas, jogando ele para frente, causando 4 pontos de dano. Dropkick McMurros. Ele desaba junto ao altar. Isabela Prefeita ainda está lá e um grande pilar de luz se ergue acima dela. Ele se levanta e enfia uma das mãos na barriga da pobre mulher. Uou! Ele abre a barriga grávida de Isabela Prefeita e cai no chão, com vários fluidos robóticos saindo de dentro dele e tremendo. Johnny! E a barriga dela tá aberta? Sim, a barriga dela está aberta e de dentro dela sai um ser melequento. Ele se levanta, um monte de sangue escorre de cima do altar. Ei, hijo de una putana. Tu mataste mi hermano, toda la raça de mierda. Eu vou matarte agora. E aí eu saco as minhas duas pistolas e atiro nessa bosta desse filho da puta. Você saca as duas pistolas... E atinge o monstro melequento, explodindo ele completamente. Sim. Isabela Prefeita desfalece completamente, vazando um monte de jatos de sangue. E a luz se esvai. E o céu retorna ao dia glorioso na Inglaterra. E o Stonehenge está, mais uma vez, preservado para os turistas que quiserem visitar. Acabou-se a ameaça do Goblin. Tá, assim, a gente precisa tirar foto de tudo isso, senão ninguém vai acreditar a gente na DP. Exatamente. Você tá com seu celular? Eu devo estar em algum lugar. Eu também, eu acho. Tá, então a gente tira foto de tudo. Tá. A gente tira foto de todas as coisas, pra todo daí mundo daí eu vou pra Isabela Prefeito e chacoalho. Senhora Prefeito, Senhora Prefeito! Ela tá, que? Ela tá morta. A barriga dela tá toda aberta e ela é apenas um cadáver. Temos que chamar a polícia de... Temos que voltar para as Américas. Temos que voltar para as Américas, isso é verdade. Temos que chamar a polícia? É, mas é que o celular não pega aqui. Ah, é verdade. Tenho que... Vamos apenas andar, então, vocês... Eu pego a senhora prefeita e boto ela no meu ombro. Okay. E a gente anda até o nosso Jeep? Sim. É. Onde? Nosso Jeep. A gente Jeep não tem... no... aquele do tio velho. Tá, vocês caminham rumo ao bosque novamente, carregando o cadáver de Isabela Prefeita. Vocês chegam até onde o caminho, a caminhonete estava parada, mas não existe nada mais lá. A caminhonete não tá mais lá? Não. Merda. Vocês ouvem sussurros no bosque. Barulhos sinistros e assustadores ao seu redor, mas vocês não sabem dizer de onde eles vêm. Usa seu sonda anal. Usando a minha sonda anal. Você usa sonda anal, mas você não percebe nada ao redor. Apenas três presenças onde vocês estão. A gente... é bom a gente correr dessas presenças? Não, as presenças... onde... são vocês. Ah, só a gente mesmo. É... vamos. Mas a Isabela Prefeita tá morta, como é que ela não apresenta? Isabela Prefeita abre os olhos aí, e morde você no pescoço. What? Causando... 13 pontos de dano! What? É terrível! Oh, ela salta para longe e agarra o Senhor Suave. Mano, eu tenho um ponto de vida. Oh, eu tenho três. Oh, que merda é essa? Ela morde você, causando apenas 4 pontos de dano. Mano, 13 pontos! Mas eu morri! O Senhor Suave cai no chão desmaiado, o sangue esvaindo do seu rosto. É o seu turno. Eu pego minha 12 e tento enfiar a bala nessa filha da puta. O cadáver de Isabela Prefeita com a barriga aberta se dirige com a 12, toda a porta você não na vai, sua você direção. Você não vai pegar ela, cara, com a não? 12. Não, só o tiro é uma merda, cara. Ah, mas tá. O tempo é curto e o sangue escorre pelo seu pescoço. Usa a 12 como um taco de beisebol pra acertar a cabeça dela. O que, que você usa? A 12 como um taco de beisebol. Você acerta Isabela Prefeita com toda a força, causando... 8 pontos de dano! Ela agarra o seu braço com toda a força e morde você novamente, te levando à morte. Eu tô morto! Os cadáveres de vocês dois são largados para todos sempre no bosque. Meu Deus, o cara! O fim! Nossa, estou chocado. Esse é o fim mais chocante da história dos RPGs que eu já ouvi na minha vida. Eu estou perplexo. Cara, e que ideia de merda foi a gente ter levado a Isabela Prefeita. Não, mas a gente tinha que mostrar o cadáver, né? Tipo, prefeito, sou... a gente podia só cortar a cabeça dela. É, bom, isso... é, porque isso não é nem um pouco medieval, ó. Sua esposa, pá, cabeça na mesa dele. Provavelmente ele tava participando disso. Provavelmente o prefeito era o alienígena que tava participando dessa merda, isso, cara. Isso foi o fim de MacMurray suave, cara. Sim, cara. A gente tem um save point pra gente voltar aí. E...